Boa tarde, ouvintes da Flores FM. É uma satisfação abrirmos mais um programa Renascer aqui pela 104.9, a melhor rádio de Flores da Cunha, né? Que sempre nós dizemos porque é aberta, porque abre espaços para a comunidade vir colocar as suas questões, os seus argumentos. Também abre espaço, né, para todas as doutrinas religiosas que queiram se manifestar. Aliás, todas as doutrinas religiosas, né, visam o bem e por isso devem ter espaço, deveriam ter espaço sempre na imprensa, né, para que, através do trabalho, não pela luta, né, das próprias divisões que os homens criaram das religiões, mas sim pelo conhecimento aberto, né, sempre espiritualizado, de falar de Deus, do universo, da vida, de como nós vivemos. Então, este é o objetivo do programa Renascer, com certeza, e nós sempre lembramos aos ouvintes, o telefone 3292-8464 está à disposição de todos, pode ligar aqui para a Flores FM, faça uma pergunta, sugira um tema, não precisa se identificar, basta que seja sério, né, o assunto, a opinião, que a gente está aqui aberto para receber, então, a opinião dos ouvintes também. Então, sempre nós dizemos com essa satisfação que o programa Renascer chega até a sua casa, mais uma vez nesse sábado, como todos os sábados do meio-dia às 13 horas. E hoje nós estamos aqui com o Ivo, né, que vem aqui também sempre cooperando com o nosso programa e que vai nos acompanhar aqui no programa Renascer de hoje. Boa tarde, Ademir. Boa tarde a todos os ouvintes que estão com o ouvido ligado aqui no programa Renascer. Eu acredito que, como tu introduzias e falavas em religiões no início aqui da tua abertura, nunca se falou tanto e nunca se buscou tanto acerca do tema da espiritualidade. O ser humano do século XXI está buscando uma alternativa que possa lhe dar forças para suplantar e superar as coisas que são as provas do seu dia a dia, os seus desafios. E nós estamos aqui para isso, né, Ademir? Nós estamos aqui para promover reflexão, para promover ampliação de consciência, que é uma das coisas mais necessárias aos homens nos dias de hoje. Que nós possamos, ao longo desta hora, né, Ademir, sermos aqui inspirados, e inspirados são aqueles que nos ouvem também, para que possamos abrir as nossas mentes e dissertar acerca desse tema que é tão necessário, assim como é tão necessário o alimento do nosso dia a dia, né? Boa tarde a todos. Ok, Ivo. Então, nós tínhamos o costume aqui de abrir o Evangelho ao acaso, né? E falarmos na lição. E eu abri aqui num tema que eu não sei porque não me soou bem para falar. Então, eu vou convidar para que o Ivo abra hoje, né? Que está aqui. Porque essa senão prática, eu vou né? Ter que fugir do, né? Caiu sobre o divórcio, me parece que hoje não tem muito a ver no assunto, né? A gente está acostumado a dizer aqui que o tema do Evangelho coincide com o tema que a gente traz aqui no livro, mas hoje não deu muito certo, então acho que é para o Ivo abrir o Evangelho. Essa prática de nós abrirmos um livro de forma aleatória, de forma randômica, ao acaso, é sempre uma forma tão inspiradora assim, que sempre vem ao encontro daquele momento. Então vamos ver aqui, Ademir. Vou fazer isso para ti hoje. Vamos ver se trazemos aqui ao ouvinte algo que possa nos inspirar. Vamos ver. Abri na página, exatamente no início do capítulo 9. E passo agora ao Ademir para que ele veja o que, que é, que eu nem vi. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, injúrias e violências. Muito bem. Então hoje o tema de hoje, né? Então, aqui tem em Mateus que diz: bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra, né? E também bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Havia aprendido o que foi dito aos antigos: vós não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser vós sois louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Então, são textos de Mateus, né? E me parece que agora, realmente, esse texto, né, caiu bem para um tema bem atual que está acontecendo hoje, né? As condenações, as excomungações, os julgamentos que está acontecendo. Como é triste a gente ver líderes religiosos, né, E eu não vou mencionar quem, porque a população deve estar sabendo as notícias que andam por aí. Então, não preciso dizer, porque parece que a gente está pegando no pé, né? Mas nós estamos aqui analisando um texto evangélico, né? Líderes religiosos excomungando gente por ações A ou B, né? Condenando, julgando, fazendo-se de Deus. Será que temos o poder para isso? Ou será que nós temos só o poder de achar correto ou não uma atitude, até para que a gente não cometa mesmo? Isso é uma observação. Agora, separar, dividir, excomungar, expulsar pessoas, pode-se fazer isso? Eu acredito que nessa nossa reflexão, esse tema ele cai bem sobre esse fato verdadeiramente que aconteceu nesses últimos dias aqui. Uma palavra vem à minha mente diante de um fato como esse. Uma palavra que justamente é usada quando nós definimos as atitudes do povo daqueles países fundamentalistas. E é justamente essa palavra, Ademir. Fundamentalismo religioso. O que é o fundamentalismo religioso? O fundamentalismo religioso é quando nós julgamos sem dar ao outro o direito de defesa. Quando nós instituímos um dogma sem que haja o debate filosófico sobre ele. Quando nós temos uma atitude radical. Então, nesses dias, Ademir, queridos ouvintes, nós vivemos um exemplo de fundamentalismo religioso no nosso país. Se nós trazermos isso para a doutrina espírita, e nós vamos aqui abrir o assunto para que as pessoas entendam bem daquilo que nós estamos falando, né? Que aquela excomunhão por o médico ter efetivado o aborto de uma adolescente de 9 anos, uma né? Uma criança, né? De 9 anos. Por ter sido estuprada pelo seu padrasto, né? Parece que foi isso. Porque eu também, com sinceridade, não vou muito atrás dessas notícias. Mas isso foi tão badalado que chegou ao meu conhecimento, né? Então, será que nós devemos fazer o quê? O que a doutrina espírita falaria sobre isso? Na nossa opinião, né? Nossa modesta claro, opinião, né? Exato. Ora, primeiro ponto é aquilo que já falamos aqui, que nós não podemos excomungar nem julgar ninguém. Simplesmente o ato. E o ato, ele pode ser sempre, né, estar disponível ao conserto, né? Na questão do próprio aborto, a gente não vai querer aqui dizer se está certo, se está errado. Instituir uma polêmica, né? Mas, com certeza, não cabe a nós, né, que não estávamos na situação, julgar. Entender? Se fôssemos nós, teríamos que tomar uma decisão. E esta decisão, exato, né, caberia a responsabilidade nossa. Exatamente. Né? Então, com certeza, a doutrina espírita, né, nessa questão, simplesmente avalia a situação de quais as consequências que isso traz. E o que todos nós podemos aprender quando fatos assim acontecem ao nosso redor? Como nós podemos interpretar e o que sentimos ao interpretar determinados fatos? O que assoma em nós? O que emerge de nós quando nós tomamos conhecimento de uma circunstância como essa? Como nós avaliamos a própria presença das leis da vida e de Deus quando atuam na vida de uma família como essa, num fato como esse? Nós temos que aprender com isso. As coisas não acontecem por acaso na humanidade. Acredito que por trás disso exista um grande aprendizado a todos nós. Com certeza. Dentro das questões espiritualistas, né, existem, da doutrina espírita, a orientação, por exemplo, se há que se salvar, procurar salvar entre a mãe e a filha e o filho que vai nascer, sempre se salva a mãe. Por quê? Porque a mãe já cresceu, né, já se desenvolveu todos os seus órgãos, está aí produzindo, está aí com uma experiência de vida toda para conduzir, né? Enquanto a criança está começando a sua encarnação, estaria, porque a gente não tem certeza que dentro dessa concepção existe realmente um espírito também, né? Exato. E ela poderia ter uma outra oportunidade. Então, das opções maiores, se foi observado lá o médico que aquela criança não tinha condições de ter filho, certamente deveria ser salva a mãe, que no caso é ainda uma criança. É, né? A decisão de maior bom senso. Numa circunstância como essa, nós temos que usar o bom senso. Nós estamos cansados, na verdade, Ademir, de tanto fundamentalismo, de tanto radicalismo, de tantas coisas impostas. E o julgamento religioso, nessa circunstância, verdadeiramente foi fundamentalista. Foi algo cego. Eu acredito que são cegos conduzindo cegos. E mais, eu até diria, Ivo, assim, algo hipócrita. Porque o que a gente sabe de tantos e tantos abortos, né, que poderiam estar aí, crianças nascendo normalmente, são feitos, né? E que não há uma manifestação desta forma. E engraçado também, que é bem hipócrita, né? Porque também o estuprador não se fala nada. Ele é o que mais errou nessa história. Exatamente. Né? E não quem procurou salvar a vida da criança. E aí não aconteceu nada. Quer dizer, e se sabe que isso acontece, né, com membros dentro da própria instituição religiosa, por que então é esse tipo de situação, né? Então a gente não quer aqui também, né, condenar ninguém que toma esse tipo de atitude, mas levar a análise que as pessoas assim... Promover uma reflexão profunda. Vejam outro lado da questão e não simplesmente olhar a questão religiosa, não pode fazer aborto, então é assim, assado, e não tem situação que se possa analisar de forma diferenciada. E não existe aqui no planeta Terra hoje alguém que possa se dizer com autenticidade ser um representante e se proclamar como sendo a voz de Deus sobre o planeta Terra. Não existe isso, Ademir. Exatamente. Não existe. Então, chamando ao nosso tema evangélico de hoje, ser brandos e pacíficos, né? Aqui diz assim, ó, se você disser contra seu irmão raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E isto é dizer raca, estás fora do nosso credo. Isso é excluir, exatamente. Isso é excluir. E está aqui no Evangelho, então, a primeiramente deveria se preocupar com o Evangelho nesse tipo de atitude, né? Outra coisa que eu queria chamar a atenção, né? Diz assim, ó, mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Parece aqui que não sei quando vai alguém julgar e condenar. Não, Mateus, né, narrando as palavras de Jesus, o que quer dizer é que a partir do momento que você ficar com a raiva, né, encolerizado, você está naturalmente, neste instante, se condenando, porque a sua raiva, o seu sentimento de raiva, de ódio, produz coisas, energias negativas, e você vai estar trazendo doenças, né? Pelo teu julgamento aos outros, você está, claro, neste instante, sendo punido. Na análise profunda disso, é exatamente isso. O problema não é que nós haveremos de encontrar um juiz ou um tribunal um dia na nossa vida pelos nossos atos. O texto é claro. A interpretação hoje que nós temos é uma interpretação de internalização das coisas. Ou seja, se eu sinto mágoa, se eu uso de uma forma condenatória, interpretando isso, sou eu e apenas eu que estou alimentando essa energia, esta carga pesada em mim. E isto me prejudicará. E isto fará, como disse o Ademir, que eu atraia toda uma gama de circunstâncias negativas por eu estar alimentando, por eu estar sentindo aquilo. O mundo não se prejudicará com a minha opinião ou com a minha forma de senti-lo, não. Mas eu estarei correndo risco e correndo um perigo em sentindo energias tão negativas quanto essas, não é? Isso aí. E o Evangelho segundo o Espiritismo, então, que é nesse capítulo 9, explica então essas palavras de Jesus dizendo o seguinte, ó, por essas máximas Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e mesmo toda expressão descortês com respeito ao semelhante. Raca era, entre os hebreus, um termo de desprezo, que significa homem de má conduta. e se pronunciava escarrando e desviando a cabeça. Ele vai mesmo mais longe, uma vez que ameaça com o fogo do inferno aquele que dissera ao seu irmão: vós sois louco. É evidente que aqui, como em toda circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta, mas em que uma simples palavra pode ter bastante gravidade para merecer uma reprovação tão severa, é que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união, que é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade, que entretém o ódio e a animosidade. Enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Ou seja, está não na expressão, porque muitas vezes nós aprendemos que a expressão, né, blasfemar é um pecado. Mas não é por causa disso, né? Deus não está nem preocupado com isso. Está o problema no é que atrás disso, emocional daquele que conduz tais comportamentos interiores. O sentimento que move a você dizer isto, né? Então, a atitude em si, ela é o resultado de um sentimento. E está no sentimento o movimento das energias que nós falamos aqui, que te destrói ou te constrói, não é verdade? Nas profundezas da nossa alma, nosso sentimento impera, como sendo o grande gerador de toda a nossa desdita, de todas as nossas infelicidades, ou do nosso sucesso em todos os empreendimentos da nossa vida. Portanto, essa vigilância que temos que ter com aquilo que paira no nosso peito, no nosso sentimento, no nosso coração, é algo que devemos empreender constantemente dentro de nós. A mensagem evangélica, a boa nova, ela veio trazer esta novidade ao ser humano. Ela não quer instituir um tribunal que julga, que algum dia nós iremos encontrar alguém que nos separará do lado esquerdo ou do lado direito, que nos punirá, que comandará nosso destino como sendo o céu ou o inferno. Não, isto tudo existe dentro de nós. O céu ou o inferno são estados emocionais, são estados mentais, são estados espirituais a que o ser humano pode acessar e pode conquistar, um ou outro, dependendo do cultivo dos seus hábitos mentais ou emocionais. Por isso, desta mensagem ser tão enfática, né, Ademir? E pedir ao ser humano que ele zele um pouco mais neste cuidado. Não estamos mais em tempos de separar as coisas. Estamos em tempos, sim, de unificar as coisas. E este gesto, como nós o analisávamos, é um gesto de separatividade. O mundo não concebe mais, nos dias de hoje, separativismo. O mundo precisa, sim, em que criemos o sentimento elevado de unicidade, em que desenvolvamos nossa consciência, a ampliemos para saber que todos somos um, de que todos somos um organismo provenientes de uma mesma força, de um mesmo Deus, de uma mesma luz. Por isso não estamos mais em época de separar as coisas. E vejam só, por que os brandos possuirão a terra? A princípio se vê nos dias de hoje, né, que quem mais tem os bens é aqueles que têm violência, né, poder político, social, né? E por que Jesus vai dizer que os brandos possuirão a terra? Quer dizer, depois dessa seleção que está acontecendo naturalmente hoje, os que forem brandos, os que estiverem aptos a continuar vivendo aqui na terra, né, aí sim poderão vivenciar a mansuetude, o auxílio, né, todas essas coisas. E aqueles, os violentos, que não mais estarão aptos a viver aqui na terra, né, terão que transferir-se para um outro sistema, né, para um outro local onde possam realmente vivenciar a sua violência, o seu ódio. Daí então, né, essa expressão de Jesus tão bem colocada, né, os brandos possuirão a terra, né, os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Não é lá no céu, né, é a vida normal aqui na terra, no plano espiritual, né, dentro desses planos onde nós estamos, né, conclamados a viver, vamos dizer assim, né, de forma a aprender sempre, de forma a nos desenvolver, até chegarmos um dia a ser perfeitos, sei lá quando, né? É. Jesus fala na palavra terra. A palavra terra infunde abundância, infunde o amor de Deus, a disponibilização dos recursos fartamente dados por Deus ao homem que estiver apto, que estiver em unicidade com a própria terra, ele a herdará. Ele terá condições de usufruir deste amor, dessa abundância a que os seres preparados podem reivindicar como uma forma natural dentro da sua evolução. Quando nós falamos em evolução, nós falamos em encarnação, desencarnação, vida no plano espiritual, reencarnação novamente na Terra, ou seja, são ciclos. Nós encarnamos e desencarnamos, voltamos para o mundo espiritual, retornamos à matéria, e assim tem sido nos últimos milênios da nossa existência. Quando ele diz que nós herdaremos a Terra, ele quer, numa mensagem extremamente consoladora, nos estimular, nos motivar a que nos alimentamos das virtudes excelsas e positivas que ele tanto reitera, como sendo dentro de nós próprios o cultivo desse paraíso prometido, deste céu, e assim em vivenciando-o aqui na Terra com este amor e esta abundância do próprio Pai, né? Muito bem. Vamos para a nossa mensagem, então, que nós trouxemos aqui nesse sábado, onde o nosso locutor aqui pede, né, que a gente consiga encontrar a verdade. Estar distante da verdade. Não procuro a verdade humana, cheia de imperfeições, de erros e falsidades. Estou atrás da verdade completa, espiritual, eterna. Quero jogar para bem longe a teia das vacilações, dos medos, das frustrações, da omissão, do orgulho, e construir para mim um mundo real, firme, positivo, concreto, em que sedimente a cada dia princípios valiosos e normas de vida corretas e dinâmicas. Tenho perfeita ciência de que esta verdade pura que busco trabalhará dentro de mim, construindo uma nova personalidade, forjando uma consciência mais elevada, firmando o equilíbrio e despertando uma alegria que traz o gosto de viver. E ela me fará livre do peso dos dias e dos anos, e de uma vida que se acaba com a morte. Flores FM está apresentando o programa Renascer, de caráter humano, psicológico e espiritual. Estamos felizes por sua audiência. Fique conosco. Muito bem. Então está aí Névio Zanetti com sua mensagem, com sua voz belíssima, né? E realmente com um texto assim, conclamando para que a gente compreenda, consiga, né, captar a verdade, que este é o objetivo da vida. E é tão difícil. Nós vamos aqui hoje, por exemplo, continuar com esse texto aqui de Brian Weiss, falando sobre amor e compaixão, e numa parte que nós deixamos a mensagem na semana passada, sem esperar nada em troca, até refletirmos e trocarmos ideias sobre isso, né, decodificar. porque realmente a gente observa por nós mesmos e a sociedade, né, como nós falamos, mas não conseguimos captar, né, vivenciar isto. Como não fazer as coisas sem esperar nada em troca. Quantas vezes nós nos decepcionamos com pessoas, com gente que a gente ajudou, ou coisa assim, né? E a gente diz que faz sem esperar nada em troca. Se fizesse sem esperar nada em troca, não se decepcionaria. Infelizmente é assim. É como dizer que a gente é humilde e se alguém falar mal da gente ou disser alguma coisa, a gente se sente humilhado. Mas que humildade é esta, né? Se o outro não pode dizer nada daquilo que nós pensamos ou a respeito de nós de forma negativa, que nós nos sentimos humilhados. Então, nós não captamos, por mais que a gente leia o Evangelho, por mais que a gente realmente procure vivenciar as palavras de Jesus. Mas só através da discussão, da abordagem, né, da gente voltar à memória, todas essas coisas, que nós vamos aos poucos aprendendo e captando tudo isso, né? Claro. Quando a gente fala numa questão assim tão abrangente, tão reflexiva quanto é a mensagem, a análise do próprio amor, deste sentimento tão nobre que acompanha o ser humano na sua evolução, e neste sentido de amor e compaixão, e como tu estavas introduzindo no quesito de dar sem esperar as coisas em troca, eu perguntaria ao ouvinte, a pessoa que está atenta àquilo que aqui nós estamos falando, que se lembrasse na sua vida de algo assim que verdadeiramente tu tenhas feito com amor. Quando nós somos apaixonados por determinada tarefa ou por determinada função ou trabalho ou até por uma pessoa, nós fazemos naturalmente as coisas com amor, não é verdade? Fazemos aquilo pelo prazer de estar recebendo uma satisfação que brota de dentro de nós próprios. Então acredito que nós tenhamos que ser tão verdadeiros em nossa existência para assumir quem verdadeiramente somos e fazer aquilo que verdadeiramente nos move, aquilo que somos apaixonados por fazer, aquilo que é a menina dos nossos olhos. Quando nós fizemos com amor, brota de dentro de nós aquilo que é a fluência do próprio Deus se exteriorizando através dos nossos gestos. E aí acredito que cumprimos essa missão. Quando nós fazemos algo com amor, significa que nós gostamos de fazer aquilo. Está dentro de nós. Está na nossa essência. Fizemos com excelência, fizemos assim por prazer mesmo. E sem necessitar de receber em troca o resultado daquela ação ou daquela atitude. Porque nós estamos fazendo aquilo que é o nosso fluir, aquilo que é a menina dos nossos olhos, que é justamente deixar sair a potencialidade que temos em detrimento quando fizemos alguma coisa, não é, Ademir? Pois é, e fazer assim é sermos naturais. Sermos é nós como próprios. Dizia um texto, né, que o humilde não se julga humilde. Ele simplesmente é. E para ele aquilo é normal, aquilo ele não se esforça. Sai naturalmente, né? E assim como fazer sem esperar nada em troca é uma coisa no mesmo sentido. Né? A pessoa simplesmente faz, não se esforça por fazer, aí nunca se decepciona, né? E veja só o que diz Brian Weiss: muitos de nós continuam a pedir recompensas e justificativas para o nosso trabalho. Quando não há recompensas, as recompensas que nós queremos, ele quer dizer, né? A recompensa está no fazer, mas fazer sem esperar nada em troca. Fazer desinteressadamente. Vejam só, por que que a recompensa está no fazer? A satisfação de fazer é a recompensa. Então, se você faz as coisas e não tem satisfação, você está cobrando. Exatamente, isso é natural. Pode ver. Se você faz alguma coisa a uma pessoa, você dá um presente a essa pessoa, né? E essa pessoa Você ficou sabendo depois de 3 dias que ela não gostou desse presente, né? Claro, você vai ficar um pouco sentido porque ela não gostou, você não conseguiu atender. Mas você não vai ficar chateado com ela, magoado, porque você fez aquilo para ela. Você vai dizer, bom, mas graças a Deus eu tive a oportunidade de presentear, que foi a satisfação. Então... E a satisfação é imediata. É no momento da atitude e do gesto que tu fazes. Tu és premiado naquele instante ali. Com certeza. E olha o que Brian Weiss fala da mulher dele, ó. Minha mulher tem me ensinado muito a respeito do amor. É ela que me apoia, discreta e silenciosamente, nunca procurando aparecer e sempre se assegurando que os holofotes, dirigidos constantemente para mim, não reflitam sobre ela. Ela trabalha nos bastidores, nunca pedindo nada em troca. Ela observa pacientemente, enquanto dedico anos... Ou melhor, enquanto dedico aos outros um tempo e uma energia que deveriam ser dela. Ela compreende. Há vezes em que me diz, bem-humorada, que ela me ama mais do que eu a amo. Sempre retruco que não, que eu a amo com a mesma intensidade. Mas creio que ela está certa. Ela, de fato, me ama mais. Porque, mesmo amando-a enormemente, ela sabe mais a respeito do amor do que eu. Ela sabe mais do que eu como amar. O que posso fazer é assegurar-lhe que estou aprendendo e que espero alcançá-la um dia. Vejam só, então Brian Weiss, esse grande missionário, né? Casou com uma mulher que ele mesmo chegou à conclusão que ama mais ele do que ele a ela. Embora ele sinta, né, um amor intensamente, mas por que ele fala isso? Porque ela trabalha nos bastidores dando todo o apoio para a missão dele. Isto é a sua felicidade. Ela se completa em sendo assim. Vejam só, isto é verdadeiro amor. E não exigir que o outro fique do teu lado. Ah, não, mas eu sou tua mulher, então estou, tu tem que ficar comigo. Isso, mas tu não está fazendo aquilo, está cobrando, não é verdade? Ou seja, essa atitude, esse gesto dela sai da sua essência. E ela é premiada com uma riqueza infinitamente maior do que o retorno de todas as eventuais coisas materiais e atitudes dos outros em que ela poderia esperar. Ela é premiada com um sentimento que é o sentimento da própria presença de Deus nela própria. Porque aí sim a divindade flui de ti, né, Ademir? No sentido de que a recompensa num gesto e numa atitude, numa postura como ela está tendo, é uma recompensa de riqueza infinita, de bem-estar, de paz interior, uma vibração extremamente iluminada a que um ser assim dispõe. Em amando com espontaneidade, em, como aquilo que eu dizia antes, em fazendo algo que é a sua própria essência, que lhe proporciona o prazer de estar fazendo aquilo, sem esperar do mundo. O mundo não precisa me dar nada se aquilo que me faz colocar as coisas para fora me dá satisfação, me preenche. Acho que essa é a palavra, preencher. Nós somos pessoas tão vazias e temos lacunas tão grandes dentro de nós, talvez porque não saibamos amar ainda, não é, Ademir? Porque ainda não aprendemos a exteriorizar esse tipo de fonte que deve fluir de nós e assim completarmos essas lacunas, esses buracos que nós acabamos preenchendo com coisas materiais e exigindo a recompensa do trabalho ou nos outros. Fazer as coisas com prazer. O que se precisa para fazer com prazer? Fazer verdadeiramente aquilo que se gosta de fazer e sermos nós próprios, não aquilo que os outros acham que nós devemos ser. Duas coisas eu gostaria de destacar, até, mas antes disso, um parênteses, né, que fazer aquilo que a gente gosta, às vezes a gente não gosta de fazer nada porque está de mal com a gente mesmo e não gosta de fazer nada, aí é terrível, né? Mas as duas coisas que eu gostaria de destacar é a seguinte: quando a gente faz com esse sentimento, né, não há o ciúme, por exemplo. E o ciúme é uma coisa terrível, porque você pensa, né, que ama a pessoa e, na verdade, está apegado. Porque o amor seria a liberdade, né? E aqui vem emendo a outra coisa, né? Que quando a gente ama verdadeiramente e faz isso sem exigir nada em troca, né, a gente tem a satisfação tão grande e não se engana de exigir que o outro esteja perto da gente. Inexiste a insegurança. e sobreexiste a segurança nessa atitude. Tu estás firme, seguro, amparado por esse fluxo que sai de ti em forma de energia amorosa. Então, ele te premia a todo instante, ele te dá a segurança, ele te dá a satisfação, o bem-estar, a paz interior. Isto é o céu na terra, Ademir. Pois é. A gente ouve às vezes pessoas dizerem, né, que gostariam de encontrar uma outra pessoa, né, marido, mulher, namorado, namorada, né? É, porque tem tanto amor para dar assim e não encontra, né, essa pessoa, então se sente vazio, se sente angustiado, se sente infeliz. Será que isso é verdade? Se você tem tanto amor para dar assim, mas olha, tem bilhões de pessoas por aí no mundo, né? Na verdade, essa pessoa está se enganando. Ela está carente, né? E gostaria de encontrar alguém que atendesse as necessidades dela, com quem ela pudesse se apoiar. Esta é a realidade. É uma realidade dura, porque conceptualmente, né? Claro, a pessoa pensa que realmente ela está ali para amar, né? Se ela estivesse ali para amar, ela se sentiria feliz. Ela até poderá procurar alguém para viver junto, namorado, marido, mulher, tudo bem. Beleza, até porque poderá querer constituir a família, mas ela estaria feliz porque ela já se sente completa e ela já está pronta para realmente viver com outra pessoa. Exatamente. Do tipo assim, vamos refletir. Todos nós que estamos numa situação assim, numa situação em que sentimos, por vezes, uma certa solidão que pode ser algo negativo. Quando eu estou na expectativa de encontrar uma parceira, um parceiro, um relacionamento, eu estou predisposto a cobrar algo ou eu estou predisposto nessa relação a dar algo? Se eu estiver predisposto a cobrar algo, a pedir que o outro me dê coisas, a exigir, eu já estarei entrando com o pé esquerdo. Se eu estou predisposto a entrar numa relação pensando nas coisas que eu poderei conceder, nas coisas que eu poderei aprender, nas coisas que eu poderei dar a outra pessoa, eu estarei sim no caminho certo. Pois é, e outra coisa é o ciúme, né? Que coisa mais complicada, né? Porque você estaria, até no caso aí, né, com a pessoa que você gosta, mas tem medo de perdê-la. E então, né, cria conflitos com esta pessoa, porque teme perdê-la. É. Aí você fica naquela situação, né? Largar, não porque é a pessoa que você quer. Ficar também é ruim porque você cada vez tem medo de perdê-la, né? Aí, aquele entre aspas amor que você acha que tem, ele é um inferno. Né? Então, o que tem que se fazer nesses momentos? Trabalhar a si mesmo, trabalhar a autoestima, renovar-se, procurar outras coisas na vida, né? Sentir prazer de viver e ser feliz sozinho. Aí, aquele amor que você tem aí do seu lado poderá ser bem vivido, né? E você realmente poderá ser feliz. E isso também entra aqui nessa situação, né, da mulher do seu Brian Wise aqui. Ela casou com uma pessoa que viaja o mundo inteiro. E ela, pois, certamente, não poderá acompanhá-lo sempre, né? Ele se dedica, deve preparar palestras, faz palestras pelo mundo inteiro. Se dedica a pessoas, tem um trabalho, ele é psiquiatra, psicólogo e tal. Como ela vai fazer para compatibilizar a vivência de marido e mulher com tudo isso? Ela vai aproveitar bem os momentos que ele está junto. E vai estar feliz por ele estar se realizando. Você já está preparada para viver o amor. Como ele, com certeza, né? Se ama tanto ela, não pode, ele mesmo diz aqui que não pode dar toda a atenção que achar que deveria dar a ela, né? Então, terá que também vivenciar esses outros sentimentos mais avançados, que é do verdadeiro amor, para poder realmente ser feliz, ter trabalho, ter sucesso na vida, cumprir a sua missão, que é mundial, né? Se você está sentindo ciúmes, se você sente emergir de dentro sentimentos de possessividade, de controle sobre o outro, se você sente uma certa mágoa pela posição em que o outro se encontra, eu acredito que nós que estejamos assim, temos que colocar uma lente sobre nós próprios e analisarmos por que estou sentindo isso. Isto é um sintoma da minha própria insegurança, do meu despreparo em relação ao amor que tenho para comigo mesmo. Preciso me valorizar mais, preciso olhar mais para mim, preciso me garantir com a segurança de que o outro, na posição em que ele está, ele nunca vai me dar a felicidade que eu estou ansiando. A felicidade, o bem-estar, a paz interior, eles provêm única e exclusivamente de dentro de nós próprios, porque o outro é tão ou mais imperfeito do que eu sou. Ele não me trará as coisas que eu quero. As coisas que me realizarão não virão dos outros ou das coisas. As coisas que me realizarão, que me completarão, virão desta paz, desta fluência de amor, desta segurança que provém desta luz que sai de mim, em eu fazendo coisas em que sou apaixonado, em eu fazendo e exteriorizando amor verdadeiro pelas coisas que faço, pelas pessoas. Aí sim eu poderei angariar um sentimento e uma posição elevada comigo próprio. Estarei bem sozinho ou estarei bem com as pessoas? E então começarei a atrair pessoas que também estão bem consigo próprias, porque as energias das pessoas fazem com que elas se atraem. E se por vezes tenho atraído pessoas que me trazem infelicidades, traições, é porque eu não estou bem, porque eu estou buscando ainda algo no meu exterior e não encontrei em mim os pilares e alicerces para construir esse verdadeiro amor que haverá de libertar as pessoas de tanta escravidão, de tanta insegurança, de tantas coisas vis que estão nos acorrentando há tantos séculos, encarnações afora, nos prendendo negativamente a outros seres, nos trazendo novamente a encarnações de sofrimento, de escravidão, né, Ademir? Pois é. Antes de nós falarmos de compaixão, nós vamos ouvir a música aqui com Plácido Domingo, To Love. Thank you. Flores FM está apresentando o programa Renascer, de caráter humano, psicológico e espiritual. Estamos felizes por sua audiência. Fique conosco. Que coisa mais bonita, né? Essa música interpretada por Plácido Domingos. E a gente vinha aqui conversando um pouco sobre a tradução, né? Porque, como não sei inglês, né? Pedi aqui o auxílio um pouco do Ivo, né? E claro que a gente sabe que to love, né? Que é para amar, mas é, depois daí não é complicado. E aí o Ivo estava nos dizendo aqui, né? Que é para amar novamente, né? E coisa, a gente ouve a melodia tão bonita e depois você vai ver a tradução da letra, né? Realmente ela é... Essa música fala sem palavras, ela entra na tua alma e deixa ali a mensagem como se tu tivesses ouvido e entendido racionalmente, de tão linda e elevada que ela é. É esse o sentimento que passa, né? É, então ele está ali, na verdade, ele faz uma invocação, né? Que ele precisa amar para viver, que ele precisa viver para amar, ele faz toda essa relação, né? Muito bem feita numa música, numa melodia tão bonita, né? Então é isso que a gente tem que trazer para os nossos programas, né? A reflexão elevada, para que a gente olhe para os nossos sentimentos e veja neles a nossa própria libertação. A nossa libertação está dentro de nós, está no cultivo e no asseio daquilo que é o nosso mundo interior. Toda a mensagem evangélica, todos os grandes profetas, todos os grandes avatares que passaram, grandes irmãos que trouxeram mensagens elevadas, falavam ao ser humano para que ele observe o seu interior, para que ele olhe para dentro de si e cultive, como cultivamos as plantas, as flores, as hortaliças lá na nossa casa, sentimentos altruístas, elevados, porque isso haverá de nos salvar. E é o que estamos falando hoje a respeito do sentimento do amor. Com certeza, né? E a gente destacando que esse sentimento do amor que nós estamos falando aqui é o sentimento mesmo, não é o desejo, o sexo. Nós estamos falando do sentimento, que isto que é realmente que nos eleva, né? Os outros são instrumentos para um dia a gente chegar lá, né? Vejam só então da compaixão que Brian Weiss diz: o caminho de todos é basicamente igual. Devemos aprender certos gestos e atitudes enquanto estamos no estado físico. Alguns aprendem mais rápido do que os outros. Caridade, esperança, fé, amor. Devemos saber essas coisas e sabê-las bem. Não existe apenas uma esperança, uma fé ou um amor. Há tantas coisas envolvidas em cada um. Há tantas maneiras de demonstrar. Vejam só, né? Infinitas possibilidades. Momentos, situações, a quem está passando isso, né? São múltiplas formas, né? E então a gente tem que encontrar ali, ter a sutileza, né? A sensibilidade, que é a sutileza e sensibilidade vem do amor, né? E veja só o que ele diz, ó. Albert Einstein, né? Um dos mais famosos físicos mundiais, né? Diz, aliás, ele afirmou, né? O ser humano é parte de um todo que chamamos de universo. Uma parte limitada no tempo e no espaço. A pessoa experimenta a si mesma, seus pensamentos e sensações como algo separado do restante. Trata-se de uma espécie de ilusão de ótica de sua consciência. Essa ilusão nos aprisiona, limitando-nos aos nossos desejos individuais e a sentirmos afeto apenas pelas pessoas mais próximas. Nossa tarefa deve ser libertar a nós mesmos desta prisão, alargando nosso círculo de compaixão para podermos abarcar todos os seres viventes e a natureza inteira. Vejam só. O ser humano, ele está marchando e caminhando na sua evolução para chegar neste nível de consciência. Isto haverá de salvar o planeta Terra. Isto haverá de cessar com os conflitos, com as guerras, com tanta e tamanha violência que hoje assola o nosso planeta. É como eu falava antes, Einstein, na verdade, colocou com outras palavras, mas o que ele está pregando, apregoando nessa sua afirmação, é a necessidade da consciência da unicidade, de que somos todos um, de que o Pai está em nós, de que nós estamos no Pai, de que nós somos o todo com o tudo que é a própria natureza, e que quando nós poluímos o ambiente, quando nós devastamos as florestas, nós estamos prejudicando a nós próprios. Será que vai demorar tanto tempo para que o homem se conscientize dessas verdades? Pois é. Quando nós tivermos essa consciência, aquela história que nós ouvimos tanto falar, eu sou gremista, tu é colorado, eu sou do partido A, tu é do partido B, eu sou da religião A, tu é da religião B, e cria separações, divisões, vai sumir tudo isso. Sumir tudo isso. É. E a gente vai ver isso como um sapato que a gente usa, que usa o outro, usa também, e não tem problema nenhum, né? E Bray Wise, então, fixa bem essa ideia. Depois ele cita aqui nesse livro, né, que ele veio ao Brasil em 1996 e que conversou ali com o editor dos livros dele aqui no Brasil, da editora Sextante, né? E que este senhor, que é Geraldo Jordão Pereira, tem um grupo que auxilia meninas, né, que são de rua, ensinando a geografia, manicure, pedicure, costura, cabeleireiros e assim por diante. E aí ele elogia a atitude desse editor, né? E o Brasil, pela forma como as coisas aqui acontecem, na compaixão à pobreza, às necessidades. Pela compaixão, à solidariedade. Né? Nós somos um povo extremamente solidário. Nós temos um poder de sentir na nossa própria pele aquilo que os outros estão sentindo, coisa que em outros povos, outras culturas, às vezes inexiste. Por isso esse nosso calor humano que nos liga. Nós somos empáticos facilmente com as situações e com as pessoas. Graças a Deus podemos ter reencarnado e estamos reencarnados aqui na pátria do Evangelho, né? Exatamente. As palavras do Humberto de Campos, pelo seu livro, né? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que a gente recomenda a leitura. Então, Bray Wise, veja só, se a pessoa sensível veio no Brasil e ele diz assim que esse país espiritualizado, né, pega o exemplo da compaixão, e vejam só, então, as pessoas sensíveis, o que pensam no Brasil, aliás, né, frisando aquilo que você disse, né, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que é esse livro aí, né, está predestinado sim o Brasil a ser o coração do mundo, né, do futuro, por vivenciar, né, e espiritualizar-se mais o seu povo. Aí, Bray Wise diz o seguinte, ó. Eu tive um sonho sobre compaixão e cooperação em nossas comunidades. Pude ver os prédios e as pessoas da cidade ideal e sentir a dedicação delas para com sua responsabilidade social, sempre ajudando seus vizinhos. Olha, ele não fala da família, não, ele fala dos vizinhos, ó. Isso é o que faz uma comunidade de verdade, o que pode transformar as nossas comunidades no paraíso. Isso é o que foi planejado para este nosso mundo. Quando nos esquecemos da razão para a qual fomos criados, buscamos o poder, a riqueza, status, celebridade e privilégios. Compaixão e solidariedade são substituídas por dominação, gerando hierarquias e escravização de uma classe sobre a outra. Compaixão, cooperação, carinho pelos vizinhos e responsabilidade comunitária não são matérias da economia. São atitudes do coração e não podem ser reguladas por leis ou impostas de fora para dentro. Elas precisam ser aprendidas em nosso íntimo. Não importa se a nossa nação ou comunidade pratica um determinado sistema econômico ou político. Os frutos de nosso talento e esforços deveriam ser compartilhados por toda a nossa comunidade, distribuídos, depois de reservarmos aquilo que precisamos para nossas famílias, com compaixão e amor entre as pessoas. Vejam só, então, a amplitude disso, né? É o coração generoso de cada um que pode promover uma distribuição da riqueza proveniente do trabalho daquela pessoa. Ou seja, Bray Wise aqui está colocando a necessidade de ampliarmos essa nossa consciência cada vez mais, não nos limitarmos a nós mesmos, a nossa família, né? Mas falando de vizinhos, falando de comunidade. E é isso que nós precisamos ter consciência, que todos nós temos um compromisso para conosco e com os outros, a comunidade onde nós vivemos. E se nós tivermos essa consciência, não nos queixaremos quando, e isso é bastante comum, trabalhamos numa comunidade, né, num clube de futebol, num centro comunitário, né, e que as outras pessoas nos criticam, as outras pessoas pegam no nosso pé, não se preocupe com isso, faça o seu dever. Aqueles que pegam no pé é porque são insatisfeitos, frustrados e nunca tomaram atitudes de liderança dessa forma. Por isso, não tendo a experiência de estar ali sendo criticado, né, criticam os outros. Essas pessoas são fracas, na verdade são ainda doentes do espírito falando, né? Então, é preciso que a gente tenha essa consciência, essa coragem do fazer sem esperar nada em troca e continuarmos com os nossos objetivos, como é o caso da Casa Espírita, né, Ivo? Exatamente, que nós trabalhamos ali como voluntários. E é uma forma de se doar, de eu encontrar ali um caminho, um veículo para colocar para fora, assim, vamos dizer assim, esse fluir, esse amor. Eu me realizo muito em trabalhando numa casa espírita, em podendo ter a oportunidade de agora, por exemplo, às 14h, fazer a minha palestra lá no centro espírita, vendo os olhos das pessoas, o brilho, vendo que nós estamos podendo transmitir alguma reflexão elevada para que as pessoas tenham motivação para mudarem as suas vidas. Vejam bem essa mensagem do Brian Wise, tão elevada. Por que as religiões hoje não criam grupos de estudos para atualizar esses seus cânones já tão enferrujados, né, Ademir? E colocar mensagens tão elevadas, tão contemporâneas como é a desse escritor, agregando coisas novas, seguindo, quem sabe, o roteiro de um ser humano que hoje já vive no século XXI, que está embrenhado numa sociedade que precisa de líderes espirituais que se atualizem com base na psicologia, no comportamento humano, e não mais em preceitos que foram instituídos, quem sabe, há 5, 10 séculos atrás. Nós precisamos ter essa sensibilidade para nos atualizarmos, para olhar o ser humano como um ser complexo e contemporâneo, que precisa sim de lições assim, de exemplos, como ele nos deu nesse pequeno texto, de um roteiro que nós possamos seguir, de um trajeto que nós possamos seguir, mudando certos comportamentos, não mais baseados em algo imposto, ou porque temos que simplesmente rezar o tempo todo, ou pedir a Deus, não. Precisamos reavaliar com sabedoria aquilo que faz parte hoje no nosso interior, nos espiritualizando, preenchendo nossas lacunas com esses conhecimentos, com um conhecimento contemporâneo, espiritualista, atualizado, como é o caso deste livro que hoje tu trazes a essa nossa reflexão, né, Ademir? Com certeza. Por isso que eu já mencionei e menciono sempre, né, a importância da Rádio Flores, né, em propagar essa mensagem. Porque a imprensa tem um sério compromisso. Aqueles que dirigem a imprensa, rádio, jornais, televisão, tudo, internet, tem um sério compromisso social. E vejam o que é apresentado ao público em todos os horários. Vejam o que é apresentado, e isso terá que ser respondido perante as leis divinas. Isso é respondido, né? Com certeza. A que tempo Deus isso prevê, né? Mas hoje nós temos uma imprensa tão malfadada, né, que, vou falar de futebol aqui, que eu gosto de futebol, né, que é capaz de crucificar e de endeusar alguém em 5 segundos, para não dizer 5 minutos, né? E aí todo mundo nessa inconsciência, né, conduzidos como se fossem bois indo para o matadouro, né, se dão ao luxo do que aconteceu no domingo passado lá, que porque o tal do Ronaldo fez um gol, né, quebraram alambrados, fizeram um troço, e a imprensa gaúcha também dando a abertura para isso, né? Que vergonha isso. Ele é um jogador, uma pessoa normal, como qualquer um outro, né? Agora arrumaram para crucificar o técnico do Grêmio, né? E aí então não esqueceram tudo que ele fez no ano passado e hoje estão querendo detonar com ele, né? Aí se ele não ganhasse quarta-feira, estava fora, porque a imprensa derruba e a torcida vai junto nessa leva, né? Então, que responsabilidade nós temos com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós jogamos aí para a nossa sociedade. Então, Brian Wise aqui está falando de família, de vizinhos, de comunidade, e nós estamos falando, pegando aqui um instrumento que é a imprensa, né, que tem muito mais responsabilidade. E nós vamos responder por isso. Com certeza, Ademir. Eu acredito que tenhamos chegado no ponto terminal do nosso programa. Quero dizer da satisfação que sempre tenho quando sou convidado para vir aqui e poder tirar de dentro de mim essa fonte que sempre flui através das minhas palavras a todos aqueles que hoje buscam um entendimento maior acerca das leis da vida, acerca do desenvolvimento do ser humano. E verdadeiramente digo com sinceridade a todos que estão me ouvindo, sou apaixonado por isso. Amo fazer isso. E quando faço isso, flui de mim uma luz, algo que me faz estar sempre realizado. Portanto, obrigado a você que ficou na sintonia, que nós possamos nos encontrar na Casa Espírita, agora às 2 horas vai ter trabalhos lá, estarei fazendo minha palestra. Então, a todos vocês uma boa tarde, obrigado Ademir pela oportunidade de estar aqui. O Renascer está sempre aberto aqui para todos, né? Um grande abraço, um bom final de semana e até o próximo sábado, do meio-dia às 13 horas, com mais uma edição do programa Renascer aqui pela Flores FM. Flores FM apresentou Programa Renascer. Feliz por sua audiência, Renascer convida para que você sintonize a Flores FM no próximo sábado das 12 às 13 horas. Bom final de semana.